Sim, para a torre. Aqui já tinha meu, linha de parada da 17. Aqui, Juliette Romeu, autorizada a alinhar, reporte pronto. Pronto, cara. Aqui, Juliette Romeu, autorizada a decolar, pistão 97, vento 030 graus, 039. Iniciando da 17, Romeu. Romeu fora. Mike Juliette Romeu, decolado 05. Chame e controle, 20 decimal 8. 20 decimal 8, 0, graças, regresso. Salvador, muito bom dia. É o papapapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, prossiga. Decolou da 97, está com o produto farol de Itapuã, senhora, mantendo 500 pés. Confirme destino. É, Parque de Pituaçu e Avenida Paralela. Estou botando em matando por cima. Papá Mike Juliette Romeu, autorizado, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Autorizado, mantenha 500 pés, condições visuais, Romeu. Dois um, decimal um, na frequência do sol. Oi, Salvador, muito bom dia, voo 9030.0, não zero pronto. Voo 9030, autorizado, ANA, decolar, pista 190, vento 030 graus, 039. Decolador no zero, voo 9030. 9930, solicitação do controle, após decolagem vai manter até 4 mil pés, ok? Após decolagem mantém o 4 mil pés, o 9030. O controle é o papapapá Mike Juliette Romeu? Prossiga, Mike Juliette Romeu. A pedido da emissora, senhora, se possível, sobrevoo na Lagoa da Baeté. Apresado, 500 pés. Chame torre centro 186. 186, grato. Papapapá Mike Juliette Romeu? Cargo 6570.0, pronto. Embora a torre. Pista 6570, ponto de espera, pronto. Pista 6570, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter, a pista 6570. Torre, papapapá, Mike Jett Romeu. Jett Romeu, prossiga. Autorizado a manter sobrevoo aqui na Lagoa da Baeté, já iniciou sobrevoo, senhora. Mike Juliette Romeu, ciente, reporte. Mantendo a escuta permanente. Mike Juliette Romeu, mantém a escuta permanente. A escuta permanente, Romeu. Voo 9030, decolou. Voo 9030, decolado 09, chame em controle de frequência 20.8. 208. O grave que Luiz copiou? Frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido reportado no setor. Controle, bom dia, Gol 9030, realizando 2 para 4 mil pés. Gol 9030, bom dia, contato radar, saída Pulca, submantenha 4 no 0. Ok, solicita nível 370, Gol 9030. Ciência, baixa coordenação, Gol 9030. 030. Controle Gol 9030, solicito esquerda 020 para as informações. Sente autorizado, Gol 9030. 9030. Autorizado 370, Gol 9030. Autorizado 370, 9030. Gol 9030. Informe quantas milhas permanecerá nessa proa? Eu tô com a esquerda na proa de Pucá. Gente, Gol 9030. Meia 570, autorizado decolar, pistão 10, vento 0,50 graus 04 nós. Papo 6570, está autorizado a decolar, pistão. Torre, Salvador, bom dia, Gol 1795. Gol 1795, mantenha ponto de espera. Mantenha. Gol 1795, autorizado a alinhar e manter. O Rio 5973 aproximando ponto de espera da 10 pronto. 5973, mantenha ponto de espera e aguarde. Vai manter o ponto de espera, Rio 5973. 570, decolada 1-4, vento, correção, controle, 120, decimal 8. 208, ato 6570. Controle, ato 6570, cruzando 1500 para o nível 350. Ato 6570, bom dia, contato radar, saída Pulca, submantenha 350. A Pulca submantém 350, ato 6570. 795, autorizado decolar, pistão 10, vento 060 graus 059. Decolar no 0, vou no 7. Boa tarde, Matão, prossigo. Até Unimatango, quando fora do sol, é pode quando fora do sol. Não tava nenhum tráfego reporta. Sete três autorizada ali e manter cabeceira no zero. Autorizada nem manter ela na 0, 965973. Tele matando, Tele matando, ciente, confirme. Paz, que irá prosseguir. Tele matando, copiou a torre. Afirmativo, nossa intenção é o pátio 5, o pátio da Abaité. Telematango e a ponte nacional da 17. Para a final da 17, ó, telematango. Aproximando ponto de espera. Federal 9970, mantém a ponte de espera. Manteremos. 1795, decolado do 16, chame controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Então, eu prossegui direto para o 45, vento 060 graus, 05 nós. Reporte quando em solo controlado e confirme pessoas a bordo. Vento do vento, pessoas a bordo 01, reportará solo controlado, hotel Trip 5514, serviço radar terminada, 19 milhas sudoeste da posição Conde, chama Aracaju agora e 120 decimal 3. Prossegue com Aracaju, 5514, obrigado. Nada. Ciente, livre decolagem, Rio 5973. ...9970, após rolagem do Boeing 727 da Rio, autorizada a linha e manter. A linha e manter, Sideral 9970. Alimentando algum livre frequência. Estamos no solo do 18. Decolada do 19, chame controlando 20 decimal 8. 208, obrigado, boa. Apta 6570, chame centro Recife no 2085, secundário no 2545. Uno 2685-125-45, APC 6570. Controle, o Rio 5973, decolou, vai cruzar 1700. Rio 5973, bom dia, contato radar, saída PUCA, sub, mantenha 310. Na PUCA, 310, Rio 5973. As 970 decola, autorizado decolar, pistão no 0, vento 050 graus 04 nós. Iniciando, sideral 9970. Torre, bom dia, gol 1897, ponto de pedra no 0. 1897, após rolagem do sideral, autorizado o alinhar e decolar, posição, alinhar e manter. Ok, alinhar e manter, gol 1897, obrigado. Go ahead, 2732. And as far as 2732, I have power plan to Mississippi, flight level 0980. Request the clearance and the air. Brazilian Air Force, frequency on ground, 121.1. On ground. 1-1-1. Dando coordenação, 5973. Federal 9970, decola de 2-1, chame o controle no 20.8. Ô senhor, obrigado, bom trabalho. Gol 1897, autorizado de decolar, pistão 1-0, vento variável de 3 de nós. Teve decolar, chegou no 897. Point T, on left turn. Federal 9970, good morning. Moment departure, climb and maintain, flight level 360. Moment departure, climb and maintain, flight level 360. When possible, I'd appreciate heading direct to flock position. Roger, standby coordination, Federal 9970. Standing by. Bravo, Luiz, que se a gente mantém em condições visuais, no meu pé, reporte, farol, coleção, reporte, buraquinho. Estimativa, reporte interlagos no meu pé, Bravo, Luiz. No 5, Recife, no 260, alterna no 288. 8-9-7 decolado aos 2-3, chame controle no 20.8. 08, muito obrigado, gol 8-9-7, bom dia. If possible, request flock position, passing 7000. Federal 9970, direct to flock in. Direct to flock position, climbing 360, 9970. Dial. Gol no 8897, bom dia, contato radar, saída da Eule de Bridge, submantenha 360. 360, vigilância, gol no 897. Após rolagem do Airbus Exame Companhia, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Na 3153, ponto de espera da 1-0. Enxame Torre 100-18-6. 3153, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, da 3153. Azul, Juliette, Serra, Brasil. Quente, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés de porte através de Paris. Controle no 20.8. 208, já. Sã 3153, autorizado decolar, pistão no 0, vento 040 graus 041. Decolagem do Sã 3153. Ok, Romeo Fox 018, confirma as frequências, por favor. 12685, secundária 12545, Rio 5973. Ok, 12685, alterna 12545, muito obrigado, um bom dia. De nada. Controle Salvador, bom dia, 3890, cruzando 2000 na Puca, Aracaju. São 3890, bom dia, contato radar, saída Puca, sua mantenha 330. 330 na Puca, 3890. Romeu Delta, Romeu Yankee, bom dia, aciona identificação, chegada Mari, voe na proa da mesma para interceptar a chegada. Fala 226, chama o controle no 20.8. 208, bom dia. Delta Yankee, reporte para descida. Quente, Delta Romeu Yankee. 09970 or off 160 to 360. Citadel 9970 passing 160 coming up 360. Roger, contact city center on frequency 126.85. If enable 125.45. 2545. See again the first 126 point. 126.85. Zero 9970. 85. Thank you. Nice work. Controle bom dia da 3153. Jimmy? São 3153. São 3153, bom dia. Contato radar, saída da El, submantenha 360. 360 da 3153. Gol no 897, da presente, direto bridge. Direto, 13, gol 1 no 897. Ah, melhor, bridge, gol 1 no 897. No 897, modifique a estação, voe Leda, ok? Voe Leda. Leda, gol no 897. Dão 3663, aciona a identificação. Afirmativo. Salvador, bom dia. Oceaner 6225, informação hotel. 4, sobrevoando a Baeté, mantendo 500 pés. Informo que a pista 90 encontra-se fechada com firme intenções. Chegada a Bonf, desce até o 050, a intenção é ir até o externo para a cabeceira 10, após cancelar e pouso na cabeceira 35, auxiliar. Gente, desça para nível 050, mantenha perfil de chegada Bonf, aguardando final para 35. Gente, perfil da Bonf, descendo até o 050, chinelo 6225. Então, 3663, você está na estação? Sim, conforme o LOTAN, essa é a previsão. Sim. Para ingresso no circuito, chame Torre 118-6, Papa Tango Bravo, aqui Luiz. Decolar 230, chame controle 20.8, bom voo. 1208, November Alpha Romeo. Controle Salvador é o papapapá, November Alpha Romeo. Mike Gillette Romeo, na escuta? Na escuta, tá no visual do November Alpha Romeo. Gente, obrigado. Nada, senhora. Salvador, pastor 32, na hotel para cruzamento. Gente, pastor 32, eu mantenho a posição, vai aguardar. Estou coordenando a liberação da Taxi Delta. Só visual com as viaturas, falou do pastor 32. Pastor 32, visual com as viaturas na pista? Afirmativo. Mantendo separação com as mesmas gestão ciente do senhor. Autorizado o cruzamento da 1028. Prosseguir via Delta, Alfa e antes da Juliette vai chamar 121.1 para prosseguir. Cruzamento, Delta Alfa, antes da Juliette. 219 para ingresso na parte para você. Explicação. Na prova do VOR em Salvador, reportará para modificação do tipo. Alô, Cris, obrigado aí, viu? Abraço. Outro. É, sim. Ciência autorizada descida para 070. Papa Romeo, Delta Romeo Yankee. Yes.